Ești de chiji perdua. Perdua. Ești apontagimento. Certo. Basicamente o caboclo está dizendo que se a pessoa aplicar aquilo que a religião dele professa, vai dar tudo certo no final. Eixa, não adianta de vir de cantos de solo de chagado e de corporais de peito velho. E de não de levar de pureza de peito velho. De não adianta de vir de terreiros de incorporar de caboclo. E de não levar de ensinamento de caboclo. E de não precisa vir de incorporar de criança, de erê. E de enterra a sala e sagada. E depois de sair de não levar de pureza e de brincadeira e de doçura de criança gerê. Graças a Deus. Aqui estamos mais um diálogo com os espíritos. Aqui na presença de uma entidade. Qual que é o seu nome, seu caboclo? Este caboclo, este cobra, este coral. O senhor cobra coral? Este. O que quer dizer esse nome? Este caboclo, eu este, este caboclo d'água, este. Este vem trabalhar na falange de cobra coral de Oxum. Sim. Seu caboclo, que trabalho vocês realizam no astral? Este aqui. Ele que faz de muito de trabalho, mas de que tem de trabalho de chegar e saber? É. Esse que o senhor vem para ajudar as pessoas, o senhor ajuda como? Este vem de trazendo de pureza, de ajuda, e de trabalho de na linha de Oxum, de tranquilidade, de paz, de para fios, de trás, de abertura de caminhos, de pau, de ouro, de Oxum, de pureza de rio, e de tranquilidade de rio, e de para coração de fio. Sim, tá certo. Seu caboclo, o que é a maior lição assim que a natureza pode passar para o ser humano? Este de natureza de pode passar de lição? Este pode nos de fazer de que estão de fazendo de hoje nos tempos de vocês. E de matando, de acabando de com as de mata. E de com plantas, e com aves, e com gima, natureza. Este foi de criado com tanto de sacrifício de anos. Este de vez de homens de vocês e de destrói de tudo. Certo. E quando o senhor morreu, o que aconteceu? Esse quer de saber de quando de parte. Isso. Ele foi de cuidado de pajé, de dar estrada. Foi cuidado pelo pajé, esse, da tribo. Esse de astral. No astral. Esse. Esse pajé que estava trabalhando. Esse de pajé de mais velho de eu. Esse me de chamou de depois de alguns de tempo. Esse para trabalhar. Esse cobra. Esse falange de cobra de coral. Certo. Qual foi a maior dificuldade de adaptação dentro de uma falange espiritual para o senhor? Este pai de eu, este foi de difícil, e de conviver, e de com dificuldades, e de que eu de encontrava de dificuldades de eu, de poder entender, de ensinamento. Eis, porque esse G não, não G, não, G, não, G, não, G, não, não, não, não, com, não tinha G. E de tudo, mas de compreender, e de que é a língua, e é difícil. Faltava para o senhor a compreensão por conta da dificuldade da comunicação através da língua. Até de hoje tem dificuldade para se falar. Ah, sim. Ou seja, apesar de o senhor ter sido resgatado pelo pajé da sua tribo, a dificuldade na língua é para interagir com outros espíritos dentro da mesma falange. Não quer dizer que o senhor foi resgatado por alguém da sua tribo, que o senhor entrou numa falange deles, né? Este não, Tá. este não, Fale. este não. O senhor trabalha sozinho no astral? Este trabalha com de cachoeira de alta. Acabou com cachoeira alta? Este. Ah, que legal. E como que é um trabalho quando vocês saem para resgatar alguém ou quando é preciso trabalhar com Exu? O senhor já trabalhou com Exu? Este trabalho de casa de cá, este obedecendo os ordens, este é o que de trabalho de dono de casa. Entendi. Quando se trata de conhecimento para defesa do terreiro, como o senhor Tranca-Ruas é o responsável, é ele que dita as normas aqui. Desde nessas de casa, Sim. ele que fala de que gege para fazer. O caboclo é mais evoluído que o Exu? Este não. G não existe de mais evoluído de menos evoluído. De todo mundo tem de conhecimento. G faz umas coisas e outras faz outras. Mas de ninguém G é melhor de ninguém. Ele faz de trabalho de melhor de coisas de caboclo e de De tancar cura. Tá. e de coisas de tancar de faz de outros trabalhos de coisa dele, mas ele não é de melhor que ele, nem ele de melhor que eu. Isso não, G não tem. Não tem isso. Ele não. Claro. A diferença entre vocês é que ele tem uma perícia em determinada área e o senhor outro. E quando o senhor trabalha como preto velho, o preto velho é mais evoluído que o senhor? Esse porque G acha que G é evoluído. G só porque G é preto velho e G sabe tudo. Esse caboclo G também sabe as coisas. E G não G diz que G é melhor de preto velho. E G nem G melhor de caboclo é melhor de que preto velho. Esse preto velho de trabalha de na linha de Ogum. Esse caboclo de trabalha na linha de Oxum. Esse preto velho de trabalha de quebrando de demanda. De uma forma de eu, de faço, de outra. Certo. Este não é de melhor que ele, e ele não é de melhor de que eu. Claro. O senhor já teve que proteger algum filho Este. contra coisa mandada de terceiros? Este nessa casa já fiz isso. Já? Este já. E por que que o senhor que teve que fazer se tem o Exu e o preto velho que quebra também? Este trabalho de que já foi de mandado de casa, e já foi de pedido de pá, de caboclo de quimbandeiro fazer. Este caboclo de caboclo de fez, de porque já foi de médium, de usou de maldade de pá, pá de fazer. E eu estava na mata e na mata consegue trabalhar melhor que de mim coisa. Ah, E verdade. eu fui Claro. e fui de resolver de demanda. Fico feliz de ter perguntado isso, porque as pessoas, quando ouvem, se apressam em julgar, né, seu caboclo, e não sabem os detalhes. Esse de palavras de Julgar. julgar. Esse é de forte de falar. E de tão de forte que chega a de destruir de pessoas. Sim, claro. O senhor acha que qual deve ser o comportamento de uma pessoa que ouve um julgamento, no lugar dela ficar triste, para baixo, destruída, o que que ela deve fazer? Esse pensar de que isso de foi de falado de julgado de não levar de como de julgamento, mas de como de aprendizado de vida. Claro. É a pessoa não levar como julgamento. Esse que de falar de julgamento, de ficar de para baixo, de triste, de chora, de ficar de nervoso. E de julgamento, de deixa de nervoso, que vai causar de cá, Tá, o senhor tá colocando a mão na testa do aparelho. esse, de cá, de cabeça, de fio. E de falar, esse já está de trazendo de demandas de para eu. E já fica de pensando de cá e de cá, cá de beça. E de nem de mandaram de nada, mas já pega de por intu, Por intuição. e intuições. Esse. Então, o senhor acredita que as pessoas assim recebem um julgamento? Se ela fez errado, ela tem que mudar. Se ela não fez errado, não é para ouvir. É Esse. Esse. isso? Não, gente. De novo, de vez de errado, de porque se fica de preocupado. E não escuta. Esse que acontece de casa. Esse é a casa de muitos que faz isso. Esses moços que se trabalha com de cavalo e vem de cá, em terra de casa aqui, e de fala, de pus de fio, e de filho, e de pega e fica de cabeça pensando de se vai de falar de. Aí já está de falando deu. Mas ele não está falando de um, está falando de outro. Mas e se não é de seu, de por que que está de ouvindo? Claro. Se as de calça de serve, de usa. Se não de serve, de não é seu, E de você não, de não vai de pegar. Claro. Veja. Então, tem um pouco do o ser humano, um pouco do sofrimento do ser humano é que ele mete o ouvido onde não tem nada que ficar se ocupando. E de conversa de com de ser, uhum. E de mãos de estar de lado de ser, e já pega de problemas de para ele, e já de leva de como se fosse dele, mas não é de nem dele, é de seu. E de citar é seu, e de ele escutou, de ele de não tem que de ficar de escutando. Eis. Eis, não é isso que de está de falando? Uhum. De não foi isso que de falou? Sim. Eis. Qual que é a religião mais correta de todas? Eles não tem de religião. Eles correta. Eles de Tupã, de Deus, de é correto. Eles de correto de bandas, de quimbandas, de outras de religião. E de ateu. Eis que não acredita de Deus. E de pros outros, que tem de outros de deuses. E não é de deuses iguais de vocês que de cá. Eis porque de um é diferente do outro. Existe de melhor. É de melhor. E de religião de estar de dentro de coração de você. De não de canto, é de dentro do Xerge é melhor. Ah. Veja. Ou seja, veja. Não é a forma, mas é a essência. Veja. O senhor fala que deve importar para as pessoas, o que leva no coração. Eis vem de casa de terra, casa de casa de umbanda de caquinjitá. Uhum. E não se acredita. E isso aqui não é bom. E para quem se acredita, é bom. E se você se acredita, se bota no peito, de coração, uhum. É bom de cá. Se e de outro, de vai de nos jiquiguita. E lá é bom de para eles. E aquelas é melhor, de melhor tá de coração de vocês. Ah, e de não tem de melhor. Tá dizendo que melhor não é a religião, é o coração. Nem a melhor é só essa conexão que se permitiu naquele lugar especificamente. Eis. Claro. Eis. Quando alguém. Age com preconceito religioso contra a minha religião. Como que eu devo fazer? Eu devo brigar? Hoje não, gente. É. Hoje vai de brigar, hoje vai de que haja guerra, de pra quê? Hoje pode ter de tantos de problemas, de como de tem de outros cantos, de que briga de religião. Hoje não precisa. O que é que deve ser feito, seu caboclo? Veja o que a gente está falando de cá. Sim. O que é que deve ser feito? Veja. Quando existe preconceito religioso, o senhor disse não se deve brigar. Veja. Então deve se fazer. Ele vai deixar barato? Ele perdoa. Ah. É. Eis, perdoa. Esse povo de que veio de terras de seis. Uhum. Esses caboclos e índios de que estava de terras de seis, e de português e de vieram de. E fizeram o que já fizeram. E de toca, de dar isso, de dar aquilo. E fizeram de errado. Desde imagina de vai de bigar. Este tem de evolução de hoje. E tem de evolução de é irmãos e de Tupã. E de Deus. Este tem que de perdoar. Perdoar. Este é apontagimento. Certo. Basicamente, o caboclo está dizendo que se a pessoa aplicar aquilo que a religião dele professa, vai dar tudo certo no final. Eixa, não adianta de vir de cantos de solo de sagado e de corporar de peito velho e de não de levar de pureza de peito velho. De não adianta de vir de terreiros incorporar de caboclo e de não levar de ensinamento de caboclo. E de não precisa vir de incorporar de criança, de erê, e de terra, sala e sagada. E depois de sair de não levar de pureza e de brincadeira de doçura de que é exagerê. Veja. Veja. Seu caboclo. Veja. Quando a gente tem uma religião que é desunida, porque o filho da outra casa acha que a gente está fazendo uma banda errada. Veja. E aí já não quer mais chegar perto, não quer mais conversar. Veja. Como é que a gente deve fazer assim, para buscar a união? E de melhor de coisa de fazer de conversar. Esse de que Gigi está passando de por ser de perguntar de para eu. Ah. Esse de veio de cá e agiveu de que de aconteceu. Ah. Esse de tá de ouvindo, de tá sabendo de do que de tá falando. Olha, o senhor tá dizendo que o espírito que tá inspirando as questões sabe o que aconteceu na casa. Esse. E aqueles consulentes não. Os integrantes da casa que estão ouvindo esse diálogo esse. Sabem disso. Esse. Eu não sei. Esse. O senhor vai falar agora. Este, de não se concorda de trabalho de achar de casa. De afastaram de trabalho e de cavalo de foi de procurar, de conversar de explicar de que voltasse de cá, de para trabalhar. Existe simplicidade de Umbanda. Entendi. Deixa. O senhor está dizendo que veja. Quando é um filho da casa que sai porque não concorda, tem que buscar o diálogo também. De conversar. Certo. Deixa. E esclarece, né? Deixa. Exercitou de todos de eu sei de conversar de antes de fazer de agir e de ficar de correndo de mata de era demais de fácil e de vez de sair de sozinho e de tem que de conversar de alguém de antes de fazer de tá e de fazer aquele esse é de melhor de conversar do que de fazer e de lá na frente de vai cair de buraco. E não é de mais fácil de antes de cair de buraco, de perguntar, de falar de que está errado, de não concorda e de conversa, de todo mundo já é irmão. É. Esse já é de respeito. Certo. Que gi tem que ter, gi com gi mão, gi que tá gi do lado. Gi, entendeu? Sim. Gi. Quando dentro de um movimento, de uma gira, uma pessoa que é filha da casa, incorpora e dá consulta, e o outro filho queria que o caboclo dela também fosse tão bonito. Esse não é de Umbanda, esse. Por quê? Esse é de ego, de eu sei, de não é de pureza. Não é pureza, é ego. Esse. É de apontar de dedo, né, Gi? De falar de Gi, esse Gi é melhor, e Gi, esse é. E Gi meu é de melhor que seu. Claro. Esse água que é água, esse. Tá. Então, senhor caboclo, já vou entregar aqui a água pro senhor. Esse. O senhor se comunica com as cobras? Esse me comunico. Esse, de fala de com cobra. Esse fala de com os bichos e das matas. Esse tem que de respeitar de cobra, de bicho. E de respeito. Como que é a maneira certa de se respeitar os animais? Esse não está se fazendo de nada por de você, de deixa ele de quieto. E de vez de invadir de espaços de dele. Esse está em espaços de dele, de você de vai lá, de você de está de atrapalhando ele. Entendi. São Francisco de Assis, naquele tempo, São Francisco de Assis, naquele tempo, se comunicava com o cardume de peixe. E ele dizia assim: vocês não se preocupem com eu me alimentar de vocês. E ensinava as pessoas à volta dele que só podia comer o peixe quando precisava realmente, tivesse muita fome. E ainda assim pedir licença à natureza. E não para fazer graça, para transformar a hora do alimento num esbanjamento desnecessário. Então, como é que o senhor vê isso? Os animais entendem quando a gente no prato ali, os animais, eu digo o espírito grupo, né? Entende quando a gente ali exagera desnecessariamente e não se alimenta só para saciar a fome? Sim. Entende, né? É por isso que se tem de preceito. De preceito de Umbanda, de não é de proibido de comer de carne. De vermelha. De proibido de comer de excesso. De come de paz e satisfazer de fome. De satisfazer de matou de fome. E de cá para de lá, já quebra de peixeito. É de exagero de vocês. E por isso. E de bicho de sofre. E de coletivo de bicho. É assim que fala. Quando se fala de coletivo e olha para a natureza, a gente entende que existe ali um ajudando o outro, constantemente. Por que que o ser humano tem dificuldade de fazer a mesma coisa, se a gente também é um tipo de animal? Se você de parar de pensar... E fala de que vocês de não pensa. De vocês de pensa, de cachorro de não pensa, né? E de bicho pensa de muito demais e que de vocês. ex-bichos de muitos de racional de vocês. Este que se entende e de vocês se faz de errado de porque de vocês não de são de racional. Vocês entendem? Vocês são de racional, sim, vocês entendem. De aqui de maldade de e de coração de vocês. Então assim, o já isso chegou de pai. Quer que chegou esse Esse caboclo. Chegou hoje. Chegou aqui quem? Seu Rubatão? Esse caboclo. Tá de lado de ouvindo. Não pode falar de nome tá, de. Tá certo. Salve, seu caboclo. Então. Deixa. Seu caboclo. O que a gente pode fazer para fortalecer nossa habilidade de trabalhar em grupo? Em favor do todo. É de praticar de humildade, de caridade, de amor. Uhum. E de conversar demais com os irmãos e com os de outras de pessoas. De falar, de ajudar de pessoas. Agir de entender. Uhum. E assim de ajuda de uns e de outros e de ajuda de todos. Este de desculpas de falar de assim, de, porque não de vem de falando. Este de difícil de falar. Uhum. E de fala de médio, de quase não fica. De porque as pessoas não entende de que falo e de pessoas de não tem de paciência. Pois é, vamos falar um pouco sobre isso, seu caboclo. Quando a pessoa diz assim, esse caboclo está com, o senhor perdoa, né? Com graça, porque ele tem uma evolução muito além e ele só está incorporando um arquétipo da Umbanda aí. Se ele quisesse, ele podia falar melhor que o maior comunicador do mundo. Não é bem assim, né, seu pai? Este perdoa de quem pensa isso. Este quem pensa isso é de cabeça faca. Este, quando de vocês vem de terra, de vocês nasce, hoje vocês têm de conhecimento, de passado, de que vocês de vão de andar. De mas se você pega de que ancha de erê e de sai andando de na barriga depois de que sai de barriga, de não. De não se. Não de tem. De não sabe se andar, né? Sim, a natureza não dá saltos. É, este caboclo, este que vem de casa e fala de você, este eu. Este tem aprendendo a de falar. Porque de não fala de povo doces. Este fala de diferente. De fala de aprende a de falar. Certo. Este com os tempos de vem e vai de passando. E de vai se aprendendo a de falar. Esse se pensa que de caboclo, de sabe de tudo, e que de tá de fala, de enganando, Enganando não com maldade, mas para passar uma ideia de humildade e simplicidade. Este sou de eu, este de outros, de peixe, de culpado de não é eu, de culpado é eles. Eu de faço de mim, é o de pai. Claro. Este. Hoje eu aprendo e eu faço assim. É. Hoje porque hoje é caixa de caboclo, hoje tem que xingar, de brigando, de gritando, de não é de assim. Ah, é. Tem a outra história também que o caboclo, quando chega, é um caboclo. O senhor mesmo tem a... Tem aí a fama de ser um caboclo bravo. Por que essa fama e aonde está aí a falta de compreensão? Este eu, este sou de bravo, de cavalo. E de nos de faz, de que de fala. Boa. Este com este, de ele eu sou de bravo. Ele tem que aprender. E de que ele também tem de outros. E faz de só de quando de quer. De por isso que de biga. Entendi. E de bate de nele. Claro. Mas é assim, é uma forma de... Da orientação e encaminhar, né? Não tem nada a ver com violência, né? Esse é para ele depender. Sim. Depende de evoluir. Boa. Esse. Claro. Acabou. O que mais entristece o senhor que o senhor vê acontecendo na humanidade? De povo, de vocês, de matando de vocês de mesmo. Eita. Este entristece. Este entristece de quando de pega de pega de e de machuca, e de pega de bichinho, e de machuca, e de pega de criança, e de machuca, e de pega de velho, e de machuca, e de uns de tira de vida, de outros de vida, este de machuca, de ver filhos de umbanda, de chegando, de saindo, de fazendo errado, este machuca de ver fio, de que guita nos cantos de Deus e de saindo e de fazendo errado. Eixo. Claro. E o que a pessoa que está ouvindo hoje, ela diz assim, mas eu não tenho nada a ver com isso. Se o mundo está ruim, é culpa do governo, é culpa do... Quem é ruim de coração, eu não tenho parte nisso. O que eu tenho a ver com isso? O que o senhor tem a responder a essa pessoa? Desde porque de ela de pensa de sim, desde não vai de julgar. Boa. Desde não vai de apontar de dedo de xixi, de eu, de apontar de dedo, de eu vou estar de errando. Eu não vivo. O senhor não julga, né? Eixe. Me condena como se fosse alguém que faz algo errado. Eis quem te condena, já age vocês de mesmo. Eu não te precisa se a pessoa te acha de que de vocês de tem culpa de não é coisa de vocês. De vai existir eu, de que de vou de vir aqui de falar, é de consciência de vocês. É de. É de. É. É de coisas de vocês e que de amanhã de acontece, de que acontece. Tropeça. Isso. Ou seja, tem um pensamento ali meio arredio, e aí, apesar do senhor se colocar na posição de eu não vou julgar, é a consciência de cada um. Isso. Mas a pessoa tropeça por si só. Isso. É assim? Se eu fosse de ficar de julgando, de não de pichajaria, de estar de umbanda. Claro que sim. Isso. Então, o senhor acredita que tem um ditado aqui na Terra que diz assim, uma durinha só não faz o verão. Isso. Como que o senhor interpreta isso? É preciso de muita gente para fazer uma mudança? Existe tens de fogos de mata, de caboclos que consegue de apagar de sozinho, de não. Esse chama de tribo, esse chama de caboclos de para ajudar. Esse de dão de irmãos, de dão as mãos para de e de lá de pagar. Sim. Esse. Uhum. E esse que você fala esse pra esse, esse caboclo? Sim. É de isso que você tá te falando. Uhum. De sozinho, de vocês e não consegue de salvar de mundo. Certo. De vocês e precisa de ajuda. E de paciente, de ajuda, de precisa de outros, de o lado de você. Olha, o exemplo das pessoas. Esse. Certo. Esse faz esse você, esse vem de fazer, esse tá de trabalho. Sim. Esse precisou de ajuda, e não precisou. Sim, sim, sim. Esse. Ninguém faz nada assim sozinho, né? Esse. Claro. Esse andorinha, esse não é solitário. Certo. Uma pessoa sozinha tem alguma força? De que de você está de falando? Vamos dizer assim, dizem assim. O pouco com Deus é muito. O muito sem Deus é nada. Como é que é isso, seu caboclo? O pouco com Deus é muito. Depende de fio que você está falando. Certo. Je vai de cabeça de cada um. Sim. Vai de aprendizado de cabeça de cada um. Uhum. Je não acha que se e de falar de que com Deus é muito. Sim. E de sem Deus je não é nada. É. Se eu te falo isso, eu te esqueço dos irmãos que são de ateus e não acreditam em Deus. Bom, claro que sim. Esse é a pontagem, filho. É. Esse é de julgar. Uhum. Esse. Esses ditos populares têm muito do individualismo, do exclusivista incluído neles, né? Esse é o mano esse que não pensa no outro. Que jiquia, se coloca, se. Uhum. Esse Deus e tu paz de nós faz de isso. Se acredita que de tu paz de Deus e faz esses que você fala eu. Esses ditados populares. Esse. Uhum. Não faz, né? Esse. É o ser humano que cria isso. Esse. Esse caboclo, esse. De não. Esse caboclo. De biga. De menino. Uhum. De cavalo. Uhum. Mas de Deus e não de maltrata de ninguém. De Deus e não de castiga de ninguém. De orixá, de não maltrata de ninguém. De quem de maltrata de você? Pode. Ixi. Sim. De pensar de que. De só porque. Acha, de. E se fosse de terra dos seis, de vai de falar, existe menino de fala, de tem Deus de no meu coração, de tem muito, isso de tem, de é sabedoria, de conhecimento, para ir de buscar de o que precisa, e de porque de outro de não acredita, de não pode de buscar, de falar e de isso é de pontar. Certo. Que alguém está ouvindo, seu caboclo? Isso. E diz assim, bom, entendi, se eu entendi bem o caboclo, como eu sou sozinho, não tenho um grupo de pessoas, o governo não vai me ajudar, uma pessoa sozinha não tem força de não dar nada, então eu não vou fazer nada. Este mas de tem força de trabalhar, de cuidar, de mato, de planta, de fazer, de trabalho, de cuidar, de limpar, de, e se não se vai de fazer, de você de não vive de na terra dos seis. Entendi. De você de não tem de teto de para morar, de comida para de comer. E de ficar de pedindo, de vai conseguir, de, mas de vai de ficar de sofrendo. Esse é mais bonito e mais famoso, de fazer, de levantar, de trabalhar. De em vez de ficar esperando, de fazer, só porque de acha. Que já está de bom. Claro. É como se o senhor está dizendo assim, se cada um fizer a sua parte, a sociedade inteira vai ficar melhor sim. É isso. É isso? É isso. Muito bem. É isso. Esse que está de falando, de ninguém de precisa de concordar de com eu. De, de você de concorda de eu. E de eu de concorde que um ser, de você de não tá de pensar. Olha, o senhor diz assim, e concordando só porque é o caboclo que está falando. Deixa. O senhor quer que reflita, deixa. Que pense. Deixa. Boa. O que, que o senhor aprendeu com o seu médico? Teve alguma coisa que o senhor aprendeu com o seu médico? Esse. Esse aprendeu, disse. O que? De amor. Amor? Como assim? De com os de cavalos de mesmo. Como é que foi? De ele não de não de importava de com nada. Desde ele de. De nunca de pensou em conseguir de nada. Esse ele nunca de trabalhou hoje. Não de casa de cá. De umbanda. Esse começou a de ver. De ele de ir atrás. Ele de mudar. E de ele, de querer, com de amor, de dele, como? Fazer isso de que está de feito de até hoje. Entendi. Esse de aprendeu de cavalo, de que se tiver de amor, de dedicação, de coragem, de faz. Como? Esse aprende esse com vocês, mas eu também de trago ensinamento. Qual que é o ensinamento que o senhor teve para o seu médium que o senhor gostaria de ensinar para a gente? O senhor queria passar para o seu médium, o que está passando, o que já passou, que ele aprendeu, está aprendendo, ou vai aprender? Este não aprendeu ainda. Este vai de demorar de para aprender. Qual que? Este de paciência. Paciência? Este. Tem gente aqui dizendo que concorda, seu cavalo. Este, porque este conhece cavalo. Este. E como é que ele pode conquistar as pessoas que estão ouvindo? Paciência. Ele toma de água antes de falar. Boa. Ele enche a boca de água para não falar de besteira. Nossa. Esse que está te falando já é para ele de ouvir de depois. Ele e todos nós, né? Esse. Graças a Deus. Então, seu caboclo, quando uma pessoa diz assim, esses ensinamentos do caboclo não é para mim, porque eu já sei disso tudo. Ixi, sabe que não estava procurando estudo. Certo. Ixi. Mas a pessoa diz, não, eu procuro estudo, mas eu procuro estudo mais avançado. E aí, seu caboclo? Esses e todos os estudos que fossem avançados e você de fala... De fosse de certo, de vocês não tá, de não tava de passando o que você está passando de terra dos seis. Este porque ainda de não veio de pior. E ainda de vai vir coisa pior de vocês. Este povo que de manda de terra dos seis. E ainda vai ter problemas de todos vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Este. Se este não seja de acha que de fazer de tudo, de igual de povo, de que tem de conhecimento, mas tem de conhecimento e não faz. Ah lá. De caboclo de vem terra, de para mostrar que de tem que fazer. E de isso é de nessa, de hora que de aprende, de caboclo. Praticando. Este. Certo. Eixe pena dourada. É, ele tá aqui, é? Eixe chegou de... Salve, seu pena dourada. Eixe, salve, seu pena dourada. Eixe, que é isso? Então, seu caboclo, o senhor tá dizendo assim, que a pessoa vai buscar o avançado, mas se ocupasse com o básico, nada do que dos problemas que existem na Terra estariam tão graves. Essa simplicidade é a coisa mais formosa, não é? Certo. Esse básico que se falou, de prestar de atenção, de vai mais do que de tudo, que de vocês estuda. É, são os pilares da Umbanda, né? Esse. A humildade, a simplicidade e a pureza. E amor, caridade. Que assim seja. Se acabou, estamos chegando aqui nos 10 minutos finais. Veja. Tem alguma pergunta que eu não fiz, algum assunto que o senhor gostaria de trazer para as pessoas como ensinamento? De largar de ser egoísta. Como uma pessoa pode largar de ser egoísta e que benefício pode surgir disso? De dar a mão ao próximo que está ao lado, em vez de pensar em só de você. Esse, em vez de de estender de a mão para de bater de na cara de outro irmão, este de dar de mão para de tirar de do buraco. Que assim seja, seu trabalho. Deixa. E às vezes a gente acha que é tão difícil e às vezes é um abraço, um sorriso, é isso? Deixa. Ei, de este não é de só de abaixo. É de com tudo. Ah. Ei, de um e de mão de ajuda ao outro. Sim. É de caminhar junto. Aí de falar, de vem, de vamos, de dar mão, de fala que de pode, de consegue, de vai, de, e de, em vez de ficar de batendo de cara, que hoje eu falo, é de ficar, de falar, este não faz, este não vai de conseguir, este você não sabe fazer, este, para que você vai fazer este? Então, de, em vez de bater, de tira de do buraco. Olha aí, em vez de bater, vai lá e tira do buraco. Vixe, de muitos precisa. De que tal de o lado do seis precisa. De apenas de uma de conversa. De diálogo que nós de tá. E é o que a gente tá fazendo aqui, ué. Vixe. A arte de ouvir, seu caboclo, é importante? É melhor de ouvir do que fazer sem ouvir. Nossa. Claro que sim. E o que, que o senhor tem a dizer a respeito do orgulho? Esse é o pior de todos, né? É, esse é o pior de todos? Esse. E foi falado de você, em outro moço que veio. Sim. Falou. O senhor estava aí? Ele está de lado, de ouvindo. E de você, de tem de orgulho de ter vindo de cá? Tem alegria. E de você, de tem um filho? E de fio doce, de faz de coisa de estudo, de... É, normalmente o pessoal fica orgulhoso dele. Isso é ruim? Esse não, não, não é necessariamente ruim. De mais o de orgulho. É. Seu é. E o de orgulho de... Da pessoa com ela própria a respeito do que ela faz. Esse é ruim. Esse gabalho, né? Esse é ruim. Claro, contar vantagem. Esse é ruim. Claro que sim. Esse... Lembrando aqui até um provérbio chinês em cima do ensinamento que o senhor passou anteriormente a este. Deixa. Diz assim, me ame quando eu menos merecer, pois é quando eu mais preciso. Desde que eu falei, de mão. De, em vez de bater, de dar mão para de tirar de buraco. Nossa. Esse tá de servindo, moça. E outro desses mesmos... A respeito da paciência, diz assim, um momento de paciência pode evitar um grande desastre. Um momento de impaciência pode arruinar toda uma vida. É isso que eu falei. De que as pessoas de não têm de paciência. Senhor Caboclo, o senhor não falou sobre esse assunto, está chegando ao final, vou pedir ao senhor. Você quer que eu fale sobre o quê? Sobre esse assunto do suicídio. Já está falando sobre a impaciência pode arruinar a vida. Como a pessoa se acautela para não permitir de chegar ao suicídio, cometer um suicídio? Se você pensa coisa boa, você traz coisa boa. Se você pensa de maldade, você traz de maldade. E de quando a gente tá de maldade, de vem de espíritos de poucas de luz, de fica de orelha doce, de falando de fazer isso, faz isso, faz isso, se faz isso. De faz isso, de não vai de ir no trabalho de Umbanda. De vai lá, de faz, toma de coisa, de faz de maldade e vocês faz. Eis são os espíritos de sofredores que ficam divagando. Uhum. E por isso de falas de muitos, de firma a cabeça, de tais pensamentos de bom, para de não fazer nada de ruim. Claro, porque quem não sabe suportar contrariedades nunca terá acesso às coisas grandiosas. Como é que se suporta a contrariedade, seu caboclo? No momento da Terra, onde a gente está tão sensível ao externo. E do que você fala? Como que se suporta as contrariedades da vida, sendo que estamos sensíveis? Ele não pode falar, se machuca. Se fala se você está errado. Este nessa casa se ouve de muito. De fala de. Este cavalo, ele fala de que as fios está de fazendo de. Que fala de ficar chorando de. Se fazendo de vítima. Esse não pode de pontar de falar para você. Jorge, filho, você está fazendo errado. Porque se você vai achar dia que é por de maldade, você está de fraqueza de pensamento. Em vez de pensar que é de aprendizado. Entendi. Esse. Então, suportar a contrariedade é ver em tudo aprendizado. Já é melhor do que de que pensar que tudo é de desgraça. Pode sim. Veja. Muito bem. Então, seu caboclo, passa para a gente, por gentileza, uma mensagem final. Veja. Esse recado que hoje eu vou hoje passar já é para os umbandistas. Olha aí. Eles cuidem de quem cuida de vocês. Porque de quem cuida de vocês está desde quando de vocês estão de barriga de mãe. E de vocês deixa de cuidar de quem cuida de vocês. De nós nunca deixa de cuidar. Esse vai servir para cavalo também. Que assim seja. Deixa. Ok, caboclo! Salve, seu cobra coral! Deixa. Gratidão, seu cobra coral. Deixa, hoje pode ir embora. Sim, muito obrigado. Deixa. Que assim seja. Deixa. Obrigado, meu pai. Esse tem que te perdoar. Perdoa. Esse apontagimento. Certo. Deixa. Basicamente, o caboclo está dizendo que se a pessoa aplicar aquilo que a religião dele professa, vai dar tudo certo no final. Deixa, não adianta de vir de cantos de solos de sagado e de incorporar de peito velho e de não de levar de pureza de peito velho. De não adianta de vir de terreiros de incorporar de caboclo. E de não levar de ensinamento simplicidade, né? De caboclo. Uhum. E de não precisa vir de incorporar de criança, gerê, e de terra, sala e sagrada, e depois de sair de não levar de pureza. E de brincadeiras de doçura de que ia exagerar.